να πάω να τα έρθει η παπά. Salvador, bom dia. Azul 2770 decolado, mantém prêmio de decolagem no perfil da Coral Uno Bravo, passando 1.100 peças. Azul 2770 com passagem na decolagem, perfil Coral Uno Bravo, para o nível de voo 160. Via Coral Uno Bravo, ao nível de voo 160, Azul 2770. Com o meu alto, com todos os pontos que está utilizado tomar na sua centralina para a informação do seu voo. Caso faleça de informação de voo, ela é só retornar a frequência do controle. E quando é 60 milhas de Salvador, o serviço de informação de voo é operação 5 em 1, 2, 5, decimal 4, 5. Romeu Alfa com voo. 230, passa 1500, o Caracaju. O ano 230, Santa Catarina, da Colagem, 2600, para a medida de voo 370. Uca, nível 370, 230. Controlador 2-1, controle de Salvador 1, 2-0, 8. 2-0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Romeu. Delta Station, por 118 do sinal 95. Delta 260, tudo mantenha de volta do 60. Ele tenta recife em 1, 2, 5, 4, 5, faz negativo, 1, 2, 9, 5. Rosário, 4, 7, 2, caso, Senegal, 0, 1, 2, autorizado por 0, 0, 0, 0, graus, 1, 4, 1. Solo 30, lista direita, chame solo 121, adição loja. Pois um alto, ponto 494. Autorizado a área mantida no chegou no site, reporte pronto. Você decolador 35, descalço para a sua ponte, no controle Salvador 1, 20218. Isso, para a gente tomar na ponte, chamará, controle na 120. Eu sou do da Barra, do Serra, do Sorte. Eu vou local o Serra Tropical? Estimado para Pouso, retorno Salvador, Pouso. Autorizado a linhar e decolar pista 10, vento 080 graus, 129. 4 graus, 1, 2, 3. Thank you. 4.10, são um que vai trabalhar na saturação de uma hora, passado duas milhas, no noroeste, mantendo 3.010, e se cansado 208. Uniformes assim recuperados que deparam de voo no 00 de Beto Destino, como se tivesse como funcionário de pouso. Quatro números foi criado no acabamento de voo. 4-0, utilizar a banheira e decolar, estamos 0, né? 090 graus, 149. forma como se começou a questão de cancelamento do plano de nota. O plano ia ser cancelado 1254, no final eu vou visual para o número. solo, 1-2-1, decimal 9. 739. Direto para a uniforme, mantém o grau de voo visual, voando direto para Paris, para o direito do lado, direto para a uniforme. Sétima Tiveram, no solo, 05, livre direito, chama solo, 219. Lista, adivinha, solo, 219. todas as atividades que tem no interior das pessoas, nós já estamos estabilizados. Livre pouso, pista 1-0, tem que estar com 1-7-3-0.